nós que vai cair, de nós que vai subir. Crivado de bola, bola. Quem? De nós que vai cair, de nós que vai subir. Crivado de bola. É eu ou você, meu amado querido, simbora. Se um de nós que cai, o homem pobre chora. É gota por gota formando um lago amargo e num rio de corpos, de mente, de alma e de estrago, e que prejudica os que sonha com o mundo de aroma de rosa, sem dor, espinho nem luto, que traz poesia aos ouvidos cansados, sem ironia ou tá chance pro condenado. Quem de nós que vai cair, de nós que vai subir? De frente pro choque, empunho as Glock pra Globo explodir. De nós que vai cair, de nós que vai subir. Pra nós só sobrou se armar e rezar. Bota os olhos num brilho e tá mandando o ar num abraçar. E vem que vem com peso nas palavras. PJLI, chicote estrala, foi trocando. Pó, pó, nasceu um moleque bombe trocando. Pó, pó, mais um de nós que tomba. Milhões de frases não agrada os ouvidos bom. Mais uma frase só desmancha mil corações. E altos bicos vem chegando, julgar julgando. E quer ser pã, que cata catando. Vou dizer, não é assim, não sei, você não sabe. De nós quem vai cair, subir, quero detalhe. Mas quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai se esquivar? Quem é que toma tiro? Vá se ignorar. Enquanto a respira, eu vou cantar. É nós que tá. É eu, é você, se respeitar, comemorar. O fato de tá vivo é pra brindar, pra não acabar como rato no mato, crivado de bala. Quem de nós que vai cair, de nós que vai subir? Crivado de bala. Quem de nós que vai cair, de nós que vai subir. Crivado de bala. A bela moça que o de fardo estuprou é uma de nós. O meninão com o alemão matou é um de nós. O função com nóia caguetou é um de nós. Até o cagueta que no pino queimou é um de nós. É nós por nós, é nós que morre, é nós que mata, é nós que planta, nós colhe, nós mesmo que paga, que estraga o mundo que nós vive sem progresso. A paz que nós procura é gaveta, é necrotério. Me diz quem vai cair, se iludir. Quem é de nós que pra nós vai mentir? Trazer nós preto e branca pra dentro das casas, sem nada pra encontrar, forjando as bagaças. E vai, vai, vem, se vem, pode crer. Cuspir pra cima é tipo imã, voltando pro ser. Num dia eu ostentei, nem por isso somos iguais. Meu povo veste anjos e não Calvin Klein. Oh boy, não é por ser que eu subo nos palcos. Alphaville pra mim é um circo cheio de palhaço. Em Acapulco ou no Havaí, altas ondas perdeu. No IP2 ou no Siki, um de nós que morreu. Fascinorar, enquanto ar respira eu vou cantar. É nós que tá, eu e você se respeitar. Comemorar o fato de tá vivo é pra brindar. E não acabar como rato no mato, privado de bala. Quem de nós que vai cair, de nós que vai subir? Crivado de bala. Quem de nós que vai cair, de nós que vai subir? Crivado de bala.